Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu quero viver no mundo de água. Aqui é o Afonso Solano e eu gosto de qualquer filme com monstro. Aqui é o Tucano e Highlander 2 não pode entrar nessa lista, porque não é um filme ruim. Aqui é o Guga e eu não sei o que dizer. Estamos gravando depois do carnaval, o cara não sabe mais o que dizer. Foda. Ela perdeu as palavras no carnaval. Tô sem palavras. É. Aqui é o Azaghal e eu vim aqui como um justiceiro nesse programa. Eu vim pronto pra enfrentar. Muito bem, né? Estamos aqui pra falar. A gente já falou tanto de filmes bons, de filmes ruins, mas a gente nunca chegou a esse ponto de comentar os filmes ruins, os filmes merdas. A gente sabe que eles são merdas, mas a gente gosta mesmo assim. Vamos discutir. Eu sei que vai dar briga, cara. Vamos lá, depois eu vejo. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais um ano de Mega do Nerdcast. Vamos. Azaghal, vamos falar aqui os nossos amigos da Galápagos Jogos, sempre trazendo os melhores jogos de tabuleiro do mundo para o Brasil. E dessa vez eles lançam totalmente em português o campeão dos Pilhas e Áreas 2004, Ticket to Ride, Azaghal. Campeão da onde? Os Pilhas e Áreas, que significa em alemão o jogo do ano. Tem como falar esse nome em alemão sem cuspir? Impossível. Spiel des Jahres. É o Oscar dos jogos de tabuleiro, cara. Os caras ganharam esse jogo, é uma das bases dos grandes designer games que aparecem todo ano pelo mundo. Os novos jogos de tabuleiro com mecânicas muito mais legais do que aquelas que você está acostumado a jogar a sua vida inteira. O Ticket to Ride é um jogo de 3, Azaghal. Esse jogo não seria de 4? Como assim? Porque não é a musiquinha dos Beatles? É... Ah, não, cara. Que volta que tu deu pra fazer essa piada. Terrível. Um jogo muito família. Tem até um comercial, tem um link aí pra você ver um comercial das freirinhas jogando o jogo num trem. É um jogo que todo mundo pode jogar porque é uma estratégia simples. Você vai montando a sua linha de trem. Quem conseguir montar mais linhas de trem vai ganhar. É aquele, o ambiente aqueles dos 1900, as grandes indústrias, as grandes linhas ferroviárias. E é o mapa dos Estados Unidos onde é isso. Você tem que usar a estratégia das cartas que você recebe na sua mão, que vem pela sorte, né? Pra montar as suas linhas e, por exemplo, se um cara tiver mais sorte, for uma estratégia com você, ele vai passar uma linha de trem na tua frente e vai bloquear o teu caminho, entendeu? Entendi. Então tem isso, um bloqueia o caminho do outro, atrapalha o outro e tal, não sei o quê, e vai construindo o seu pequeno império ferroviário. Excelente. Certo? Mais uma vez, totalmente em português, link aí no post para você ir lá na Galápagos Jovem e comprar mais um jogo espetacular. Olha, leva de meia hora a uma hora. Não é aqueles jogos que levam um século pra você terminar. Isso é meio chato ficar ouvindo a música em loop, eu acho. Você não precisa botar Ticket to Ride em loop pra jogar o jogo. Vai lá na Galápagos pra você ver. Muito bom. Vale lembrar também, Jovem Nerd, sim, que a Nerd Store está com 2 lançamentos. Muito bom, verdade. Nós temos as camisetas, as estampas, as camisetas. Não são camisas, são camisetas. Camisetas, exato. Bionic Sledgehammer. Olha só, muito card bom. Card mostrando todos os poderes, habilidades e armas de Chapolin Colorado. Muito maneiro essa camiseta card. E temos também a famigerada Soquinha. Soquinho, soquinho, soquinho. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Baseada no mito dos jogos. Exatamente. Além de todas as outras camisetas da história que você já conhece, vai lá, tem também Crônicas de Canal Azaghal e tem Independência ou Mortos, Azaghal. Tem de tudo na Nerd Store, a melhor loja para os nerds brasileiros. Exatamente, não é só a .com.br. Vai lá. Quero deixar aqui um recado a pedido do nosso querido Léo Lopes, editor deste Nerdcast. Sou eu. Sobre a Pod Pesquisa 2014, Azaghal. Sim, é verdade. Pod Pesquisa é uma iniciativa conjunta de toda a podosfera para atualizar mudar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. Excelente. Então, se você está ouvindo este podcast, você é um ouvinte de podcast. Vale dizer que a última pod pesquisa, sim, foi realizada 5 anos atrás, em 2009. Então, tá defasada já, muita coisa mudou. A gente quer entender quem são vocês. Quem são? Por que a gente quer? Pra fazer melhores programas? Um programa mais adequado? Não. A gente já faz o melhor que a gente pode. A gente quer entender quem são vocês pra gente poder vendê-los melhor para os nossos anunciantes. Não é esse o objetivo da Pod Pesquisa. Mas é esse o meu objetivo. Então vá lá, responde a pesquisinha, tem o link aí, Pod Pesquisa, Pod de podcast, pesquisa de pesquisa. Isso, o censo do ouvinte de podcast. .com.br, podpesquisa.com.br. Leva 10 minutinhos no máximo, se você fizer rápido, demora 5 minutos. Se fizer demorado, pode demorar até uma hora. Mas depois eles dão, eles vão disponibilizar os dados todos publicamente. Né? Isso, é open source. Open source, a parada. Muito bom. Então vai lá, podpesquisa.com.br. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, sobre a Nerd Tour Londres, você pode pular para 20 minutos e 30 sessões da tarde. Quero agradecer aos Nerd Cacete de Agulha que doaram sangue essa semana. Marcel Barbosa, Thiago Castro, Enio Júnior, Estefano Lopes, Alexandre Custódio, Breno Correia, Gabriela e amigo. Olha, todos os amigos da Gabriela. Olha, a turma. E Alexandre Martins do Nascimento. Obrigado, doaram sangue. Gosto de ver isso toda semana, os 10 doando sangue e salvando vidas. Muito obrigado. Várias artes dos fãs, vários Robocops, Azocop, Robopop, Roboblog. Tem vários aí pra vocês verem. Feitos pelo Beto Jacob e outros ilustradores. Temos também um Olec. Muito legal, feito pelo Vinícius Nascimento Figueiredo. Que foi uma das frases célebres do Oleg. Muito bom. Temos a nave de papelão, feita por Lucas Dias Correia. Olha aí, que fotomontagem legal. De infância, que legal, adorei, cara. Temos Nice Mafra Guy, o nosso querido Guga Mafra, olha sendo aí. Nice Guy com um soldado inglês. E também Royal Jackson, as duas feitas pelo Giuliano Peratelli. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado pelas artes. Confiram links e vídeos aí embaixo, além das outras artes que não foram citadas aqui. Éder Sebraim, 27 anos de desenvolvimento de livros digitais, Curitiba, Paraná. Olha aí, um mercado em franca expansão. Ah, exatamente. Ótimo, né? Esquece sobre Londres, cidade fantástica que me abrigou por 3 anos. Cara, como você conseguiu 3 anos multiplicando por 4? Eu devia ganhar dinheiro lá, né? É, só pode. Aí fica mais tranquilo. Manda esse e-mail para relatar como foi uma das minhas idas para a cidade chuvosa. Antes que o senhor da Oceania pense que fui deportado, me defendo. Compartilhamos as mesmas cidadanias. Ah, ele é cidadão espanhol. Aí, olha aí, Sebrião. Olha só, ele botou aqui, São Paulo, 16 horas. Entrei no avião e fui pra minha poltrona que ficava na primeira fileira logo após a classe executiva. Porra, tava bem localizado. Corredor. Tava bem. Passaram 10 minutos e uma mulher e seu filho de 3 anos sentaram-se ao meu lado, me cumprimentando com um leve sorriso. Após horas de voo e conversas aleatórias, a mãe administrou algumas gotas de remédio calmante para a criança. Ok, pode isso? Ué... Ela gentilmente pediu pra eu ficar de olho no menino e foi ao banheiro. Concordei rapidamente com um sorriso, pois a criança dormia um sono profundo e aparentemente tranquilo. Ai meu Deus, o que, que vai virar isso? Ela seguiu pro fundo do avião. Passaram 5 minutos e a criança despertou aos berros, gritando o mais alto possível. Caralho, que fiquei sem a reação. Eu tinha duas opções: chamar a mãe que tava no fim do avião e largar a criança sozinha, ou tentar acalmar o garoto. Resolvi ficar com o menino, já que a mãe não deveria demorar muito pra retornar. Os berros altos e desesperados acordaram todo Nossa o avião. Nossa senhora. 3 comissários correram pro meu lado com um copo d'água, uma bolsinha de remédio, pra perguntar se o meu filho estava precisando de algo. Puta. Prevendo que uma explicação sobre a paternidade da criança demoraria muito, respondi: está querendo a mãe, pode chamá-la no banheiro no final da vida. Olha que esperto. Foi, não mentiu, né? Não foi precisou de... explicar, exato. Boa, boa. Depois desse episódio, com a mulher já sentada ao lado da criança, ela calmamente fala: mil desculpas, sei que esse remédio dá uns pesadelos. Caralho, maluco. Porra. E acho que ele teve o seu primeiro. Não vou usar na próxima viagem. Que remédio que dá pesadelo, maluco. Caraca, você vai dar pra um avião? 10 horas depois, sem dormir, finalmente cheguei em Londres. Coitado. Caraca, maluco. O moleque ficou tendo pesadelo com remédio, maluco. Cara, que terror. Igor Vilhares, 24 anos, arquiteto, Recife, Pernambuco. Morei em Londres. Olha quantos nerds olha de aí. Monóculo. Eu moro em Londres. É a terra do monóculo. E visitei quase todos os palácios e monumentos relacionados com a monarquia britânica. E gostaria de esclarecer algumas caneladas cometidas pelo Guga e pelos senhores e senhoras da Oceania sobre a rainha da Inglaterra. O que, que eu falei da rainha eu da Inglaterra? Sei, não sei. Mas vamos lá. Vai lá. Primeiro, sobre a visita ao Palácio de Buckingham. Buckingham. Ele só está aberto para visitação durante o verão, quando a rainha está de férias, entre aspas, na Escócia. Olha aí. Ela está me marcando território, né? Dando uma amizade. Exatamente. Só se entra com dia e horário marcado e existe fila de espera de 3 anos. Nossa, ok. Ok, eu já disse, né? Já vi um palácio, já vi todo. Outra informação é sobre o dinheiro ganho pela família real. Eles rendem mais dinheiro ao governo que ganha devido ao acordo escuso feito no século XVII. Como? Na época do rei Jorge III, George III, as cabeças estavam rolando e a família real estava enfiada em dívidas. Para escapar disto, o monarca fez um acordo com o parlamento e doou todas as suas terras, 5 mil hectares de fazendas. Poxa! 55% da área marítima e muitos outros monumentos famosos como o Hampton Court, por um salário fixo anual. As terras rendem, segundo as fontes da internet, que não significa nada, 571 milhões Nossa! De libras esterlinas, sendo que ela, deve ser a família real, ganha 41 milhões, custando 16 pounds por habitante. Ah, então é bom fora negócio. Isso, como o Guga disse, é o BBB inglês e a venda de souvenir deve render muito mais. Ah, não, cara, quem compra aquele prato da rainha? Compra, cara. Puta que pariu, cara. Compra, com certeza. Mas se você parar pra pensar nesses valores, a família real britânica custa muito menos do que essa cambada de político vagabundo aqui do Brasil. Oh, hein? É verdade. Puta que pariu. É verdade, é verdade. Henrique Silva, 22 anos, estudante, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Comecei a ouvir Nerdcast há pouco tempo e estou gostando muito. Mas tomei um susto quando, no Nerdcast 404, o Azaghal falou que foi auxiliado em Londres por um cara basco chamado Nheka. O fato é que, no meio do ano passado, eu e minha família viajamos para a Europa. Fomos para Londres, Paris e Itália. Em Londres, comemos muita batata e também levamos uma bela facada no bolso por ter pego um daqueles táxis pretos. Minha visita à Cidade da Rainha foi muito boa. Conhecemos diversos lugares e aproveitamos muito. Especialmente com a companhia do nosso guia basco de nome Nhaque. Ah, era Nhaque. Que segundo ele significa Inácio. É isso, Nhaque. É esse o cara, o espanhol, o basco, o Nhaque. Puta merda, olha aí. Assim pensei em duas possibilidades pra esse fato. Ou tá havendo uma invasão de guias bascos com nomes estranhos ou em Londres, ou conhecemos o mesmo cara que por alguma razão pronunciou um nome de forma diferente. Na verdade era a memória da Zagal, né? Não, é porque... Ah, mas é esse cara, é assim que se escreve. O cara era alto, gordo, tinha cabelo grisalho e dentes tortos na frente. Não, então não é esse cara não. É esse cara não? O Nhaque que eu falei, que é assim que se escreve, e... N-T-U-A-K-I. É exatamente assim. Nhaque. Nhaque. Nheca, vai tomar no cu. Porra. Mas ele era um cara novo, devia ter 30 e poucos. Caraca, então. É, tem... baixo, magro, não tinha nada a ver com esse. Então esse... tem vários Nhaques. É, deve ser um nome comum, né, nos países da Terra Basca, né? Pô, legal. Nhaque foi um cara simpático. Desculpa, Nhaque, chamado você de Nhaque. Felipe Moretti, 20 anos, estudante de violão clássico. Ó. Criciúma, Santa Catarina. O que é um violão clássico? Violão clássico? É 6 cordas? É não, clássico? Cara, é um estilo, né, cara? Não? Violão é maneiro quando o cara sabe tocar. Sabe. Além daquele... sabe o tucuntan da fogueira? O cara só fica ali na fogueirinha. É preciso. Legião. Os caras tocam mesmo, dedilha, é foda. É foda, bem é foda. Bem foda. Quem morreu recentemente foi o Paco de Lucia. Quem é o Paco de Lucia? Caraca, você às vezes, cara. Não sei, não lembro. Como o cara não sabe quem é Paco de Lucia? Ele deve ser um cara foda do violão. O cara é o mestre da guitarra flamenca. Ah, eu sei quem é. Já porra, o cara dele. Fez show ano passado. Eu tentei ir no show, porque o cara realmente ele é fantástico. Ele tentei no show dele no Rio de Janeiro, mas já tá tudo esgotado. E tava, morreu. O cara empacotou. Putz, toca um pouco de Paco de Lucia aí, Léo, pra gente. Olá, nerd! Nerds, gostaria de apontar uma pequena canelada do Guga Mafra. Guga aí, fazendo valer. No Nerdcast 404, que não foi sobre erro, desculpem todos que reclamaram nos comentários. William Shakespeare não se encontra enterrado na abadia de Westminster. Ah, canelada. Há apenas um memorial em seu nome no Poets' Corner, local onde estão, de fato, enterrados vários escritores britânicos importantes. Então ele viu e se enganou, achou que estava lá. A gente vai vendo e vai inventando a nossa história, né? É essa que é a parada. Os restos mortais de Shakespeare estão na Igreja da Santíssima Trindade, em Stratford-upon-Avon. Olha aí. Cidade que nasceu. Tá, faz sentido. Seu epitáfio, supostamente escrito por ele mesmo, amaldiçoa aquele que profanar o seu túmulo. O que foi evitado durante a restauração da igreja em 2008. Ah, que legal. Ele diz, em tradução livre: bom amigo, por Jesus abstente de profanar o corpo aqui enterrado. Bendito seja o homem que poupar essas pedras. E maldito seja o que mover meus ossos. Olha aí, a maldição. Um bom epitácio pessoa que ele fez. Um abraço e obrigado pelo excelente trabalho e pelas centenas de horas de diversão. Muito bom. Maurício Taborda, 32 anos, cirurgião dentista especialista em periodontia e implantes, Dubai, Emirados Árabes. O maluco do dentista de dente de ouro. Voltou. Ele tava empolgadíssimo no Twitter. Aqui quem fala, segundo a Azaghal, é o especialista em implantes de ouro de Dubai. Veio através desse e-mail para esclarecer somente algumas perguntas levantadas pela Azaghal na última leitura de e-mails do Nerd Tour Londres sobre o assunto do bafo do Robocop. Basicamente foram levantadas 3 perguntas. Eu queria fazer um Nerd Tour para Dubai. Porra, quem não quer? 1. Quem come doce tem bafo? A resposta é sim. Quando eu digo glicose, leia-se carboidratos, mas em geral. Claro que existem outros carboidratos, como sacarose, frutose, lactose, amido, mas os mais maléficos aos dentes são as glicoses. Alimentos ricos em glicose que não são doces, por exemplo, massas, batata e arroz, tudo que é bom na vida. E glicose não é açúcar. O açúcar é um disacarídeo, que, quando quebrado, forma monossacarídeo de glicose e outro de frutose. Não entendi, então. Quem come doce tem bafo, sim. Ele tá falando show-off. Show-off. Show-off aí de... cheio de monossacarídeo. Monossacarídeo, de sacarídeo. Só pra dizer que sim, quem come doce tem bafo. Como é que fala monossacarídeo em árabe? Tu não, fala isso quando tá botando dente de ouro? Ele vai querer ficar respondendo todos mesmo. Vamos lá. Se o cara responder pra mim como fala monossacarídeo em árabe, vai ser foda. 2. E quem dorme e acorda com bafo escroto? É falta de escovar os dentes antes de dormir? O bafo escroto ao acordar não é necessariamente por má higiene. Claro que dormir sem escovar o dente tem de se acordar com a boca podre. Mas como disse o Jovem Nerd, mesmo escovando, acorda-se com um bafo maldito. Isso se deve normalmente a 2 fatores. 1. Diminuição do fluxo salivar. Durante o sono, nosso organismo funciona no mínimo de sua capacidade para economizar energia. Da mesma forma, o fluxo salivar durante o sono é reduzido, pois o sistema nervoso parasimpático... Começou. Atua com sua capacidade. Peraí, mas tem gente que baba pra caralho dormindo. E agora? Com menos salivação, o pH da boca diminui, favorecendo a atuação bacteriana em meio mais ácido. Com uma probabilidade de maior bactérias, vem o bafo maldito ao acordar. Então, se o cara babar, não tem bafo. É, mas o cara baba só porque ele não tá engolindo a saliva, né? Essa é a parada. Mas aí ele acorda com aquela cara molhada. Mas ele acorda com bafo, ele acorda com cheiro de baba, né? Eita, que nojo. 2. Essa condição piora em respiradores bucais, aqueles que têm dificuldade de respirar pelo nariz. Ao respirar pela boca, a entrada e saída de ar resseca ainda mais a mucosa oral, o que aumenta a proliferação de placa bacteriana. E considere ainda o ar que expiramos quente de volta do pulmão. Então, se piora, a tua boca vira uma festa. Então, se tu ronca, ronca é aquela alegria. É aquela alegria noite de manhã. Se roncar e não babar, fudeu. E 3. Dentes de ouro diminuem o mau hálito? De forma indireta, sim. Olha aí. Caraca. O que de fato diminui a halitose seria uma boa higiene bucal. Uma correta escovação dos dentes e da língua. Puta, da língua é foda que tu vai... Sabe qual é? Tu vai botando a escova? Fica à vontade de vomitar. Tem uns raspadores de língua agora. É, mas... Pois é, eu tenho que experimentar pra ver se não dá ânsia também. Mas ele fala que escovar a língua é pra eliminar toda a placa bacteriana. Porém, teoricamente, os dentes de ouro apresentam superfícies extremamente polidas, de forma que são mais polidas do que qualquer outra restauração de resina ou de amálgama que a maioria das pessoas tem em um dente ou outro. Pensando dessa forma, como os dentes de ouro são extremamente polidos, é mais difícil aderir placa bacteriana sobre a sua superfície. Simples. Portanto, dentes de ouro poderiam diminuir o mau hálito, não que isso seja um tratamento a ser indicado. Ainda nada melhor do que o famoso vai escovar direito. Excelente. E o doutor nos ajudou aqui a elucidar algumas questões. Doutor Golden Thief. Puta, ele vai adorar isso, cara. Ai, ai. Vamos marcar uma. A gente for no Dubai, vamos marcar uma consulta. Porra, é certo. Se eu for, não, eu fui pra Nova Zelândia e fiz uma tatuagem. É verdade, olha se aí. Se eu for pra Dubai... Dente de ouro. Eu vou botar um dente de ouro, cara. É, vai se preparando aí, Dr. Golden Deep. Olha só, tem que ter uma regra aqui. O filme tem que ser ruim. Tem que ser ruim mesmo. Não pode ser aquele filme bom, mais ou menos, não. Tem que ser ruim. Não, o filme não pode ser medíocre. E olha aí. Tem que ser ruim. Olha só, vou puxar um filme logo aqui. Que é um filme ruim que eu gosto. Fuga de Nova York. Oh. Cara, eu ia falar esse. Esse era um dos meus da minha lista. Mas não é ruim. É ruim, ruim? Então, tem que pensar numa parada antes. Cara, o Kurt Russell de tapa-olho, cara. Como Não, mas peraí. Vamos estabelecer critérios. Ele era ruim já naquela época? Ah, cara, nunca é. Na época. Aventura do Bairro Proibido é muito ruim também. Não é ruim. É ruim. Na época era bom. É ruim. Deixa Jack Burton fora disso. É ruim. Tem uma diferença, eu acho, entre filme ruim e filme B. Porque assim, o filme B, ele era sinônimo de filme ruim, né? O sci-fi, antigamente mesmo, ele era considerado uma coisa de segunda categoria, com efeitos especiais, excelência, etc. E ele foi alcançando outro patamar. O próprio super herói era considerado um tipo de entretenimento B. E ele foi alçando outras camadas e se tornou o que é hoje. Então, vários filmes que seriam considerados B, Star Wars foi considerado pelos estúdios um filme de categoria B. Eles não apostaram no Star Wars. Ah, mas a gente não tá falando da categoria, a gente tá falando se é bom ou ruim. Sim, mas aí ferrou, né? Porque... Cara, o John Carpenter é o rei dos filmes merdas que são bons. Não é merda, não, cara. Cara, Fuga de Los Angeles é uma merda, mas eu gostei. Não. Você não gostou, cara? Eu gostei, cara. O cara surfa numa onda, num tsunami, cara. Com oito, deve ser mais especial ainda. Porra, o cara não tem perspectiva, cara. Surfa na não tem profundidade. Não, mas olha só, você falou aí, o Fuga de Nova York, que é o primeiro, original. Uhum. Onde Nova York, Manhattan, virou uma ilha-prisão, uhum, no futuro escroto. Distópico. E o Kurt Russell é colocado lá, injustamente, qualquer porra assim, né? Cobra Priskan. Ninguém sabe falar o nome do cara. Priskan. Snake Priskan. Snake Priskan. Priskan é como a cobra fala. Ele tem que salvar o presidente. A filha, não é? O presidente. Ah, ele não é injustamente, ele tem que entrar pra salvar alguém, é isso? Ah, ele é um cara injustamente, aquele negócio que sempre, né? Um anti-herói. E era no futuro longínquo de 1997. Sério? É. Caralho. Era o filme de 81 que se passava em 97. O Força Aérea 1 tava sobrevoando e caiu. E aí o presidente ficava numa caixa preta de presidente. E aí eles chamam Cobra pra salvar o presidente. Que está capturado lá dentro. He's the only one who can survive in there. Pra nova geração é como se Nova York fosse o Arkham City, entendeu? Putz, excelente. É, exatamente. É. Fecharam a cidade, é só bandido que mora lá e aí caiu o presidente lá. E eles pegam o marginalzão. Sabe qual é o problema desse filme? É que o Kurt Russell é um canastrão. Sim. Ele não é um action hero, ele não é um brucutu. Ele é um super canastrão. Ele é um canastra, cara. Super assim, canastra. O cara fez... O cara é um canastrão de tapa-olho, cara. E camisa regata. Regatinha. E não usava anabolizante, né? O que não, era um cara normal de regata. Por que você tá fazendo isso, cara? Bota uma roupa tática. Mais uma vez, cara, o que esse filme tem de merda acaba sendo bom, não tem jeito. É isso que faz o filme ser bom, entendeu? Eu gostei, o pior é que eu gostei. Olha, eles estavam pra fazer um... Um remake aí desse filme. Parecia que ia ser com Gerard Butler. Nossa, mas não. Mas aí eu não, acho que não. Acho que não vai rolar. Não. Porque sei. Eles vão querer levar a portuguesa, sério, a portuguesa chama o Gerard Butler de Repolhinho. Daquela boneca? É, porque ele tem a cara redonda. Cara, ele precisa mais do que ninguém de uma barba, o Gerard Butler, cara. Muito bom, mas tijolo não revida. É um filme que mora no meu coração, mas eu sei que ele é ruim. Que é He-Man e, e os Mestres do Universo. Puta, caralho, mas você tá completamente maluco, cara. Caralho. Mas é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. É muito eu sei, ruim. Mas se ele gosta, vale, né? Ele pode falar. Lógico. Sabe esse filme? Qualquer citação a esse filme, automaticamente me vem a cena do Dolph Lundgren no Carnaval do Rio de Janeiro, de Fio Dental. Automaticamente, porque ele fez o filme e veio pro Rio de Janeiro. Esse filme, ele mora no meu coração por duas razões. Uma da que eu falei no começo do Nerdcast, é que eu gosto de qualquer filme com monstro, dinossauro, etc. Tubarão, também gosto. E esse filme tá cheio de monstro, cheio de coisa sci-fi. Aí, porra, morava no nosso coração, He-Man, né, Jovem Nerd? Aquela coisa. Então, cara, mas esse filme foi a minha primeira grande decepção. Isso é o que eu pensei. Eu vou, o filme do He-Man. Porra, o filme do He-Man, cara. Você vai ver um filme do He-Man agora. É agora, senta aí, garoto. Senta aí não, que é um perigo. É, ele começa em Eternia, aí você, putz, legal, vamos ver. De repente, abre um portal, os caras vêm pra Nova York porque era mais barato. mas eu não tinha noção disso quando eu vi quando eu era criança. Por isso que eu falei que ele mora no meu coração, mas eu tenho noção. Então, mas quando eu vi, eu fiquei muito decepcionado. Fiquei, cara, que filme é esse, cara? O que tá acontecendo? Você tinha noção de que aquilo não tinha nada a ver com o He-Man, né? Não tinha nada a ver com o He-Man, exatamente. Não, o esqueleto era legal, pô. O esqueleto e a Malig estavam parecidos. O resto não tinha nada a ver. É, não. Meteram um gnomo lá. O Wilbur, porra. Que porra, velho. Ele... não vai dar pra fazer o gol voando, vamos botar esse duende. Vocês sabem que pra fazer um filme do He-Man teria que ser um pornô gay, né? Fabulosos poderes me foram revelados esta noite. Que disse vê-los. Cara, e esse filme aconteceu uma coisa muito bizarra. Fabulosos. Porque... Fabulosos. Fabulosos já é. Na época, né? Da nossa época, gravava os filmes preferidos nas fitas VHS, né? Então tinha esse filme, tinha De Volta para o Futuro e tudo mais. Olha, caralho, olha a sorte de filmes. Eu tinha pois Mestres do Universo de Altos e Baixos. Mas aí, cara, o meu pai, como eu já comentei aqui no Nerdcast, na MRG e tal, ele trabalhava no Pantanal. E a gente ia pra lá direto, né? Ia pro Rio, Pantanal e tal. E aí ele pegou a fita desses filmes mais antigos, que na época não eram antigos e tal, e usou pra filmar a gente no Pantanal. E aconteceu alguma coisa bizarra no vídeo. Era uma daquelas filmadoras que você usava duas fitas, uma de cada lado, assim, do seu alforge, sabe? Uma gravava o áudio, o outro gravava, sei lá, cara. Caraca, que loucura. Era uma fita, meu pai sempre foi um pioneiro da tecnologia dos anos 80. E aí, cara, aconteceu o seguinte, gravou o áudio dos nossos passeios no Pantanal em cima do áudio do He-Man. Caraca. Então a gente depois foi assistir, e aí tinha lá os mercenários do esqueleto correndo atrás da Mônica, dos Friends, que ela tá no filme, né? É, sim. E aí no sumiu o som do meu pai comentando, ela andando de cavalo, os peões assim atrás dela, brincando, e o áudio tá lá, o cara, peguem a moça! Peguem a moça! Ah, tá, peraí, o áudio do He-Man foi pra tua fita do... Isso, também? Isso, cara. Trocou? Isso, trocou. Então o filme ficou dublado pelo He-Man. O nosso passeio no Pantanal tá dublado pelo He-Man até hoje. Muito bom, mas tijolo não revida. Sabe um filme que é merda hoje? Acho que na época eu gostei. Não. Nunca mais revi também. Tartarugas Ninja. Não, vai pro inferno. Não, é legal, mano. É legal não, hoje. É maneiro, pô. Eu não revi, legal. Mas na época eu achei maneiro. Eu achei não. Irado na época. É, não, era bom na época. Não, então. E eu achava a trilha sonora foda. Porra, Ninja, Ninja Go. Rap, Ninja. Ninja. Vanilla Ice. Oi? Mas Vanilla Ice foi só no segundo. O primeiro não tinha Vanilla Ice, não. Não tinha Vanilla Ice primeiro? Não, é só o segundo. O segundo sim foi uma merda. Não. Maneiro. Era o segredo do Uzi. Cara, tem uns monstros, porra. Tem o Bebop, Rocksteady, essas paradas. Rocksteady e Bebop. Os equivalentes, né? É, equivalente. Eu gostei muito, mas ele deve ser muito ruim, cara. Deve ser bem, bem ruim, se a gente ver de novo. Eu sei que eles foram fazendo cada vez pior. Foi ficando... Teve três, teve quatro, eles viajavam no tempo. Não, três é intragável. impecável. Iam pro Japão feudal, caralho. Tudo. Mas é uma parada meio sinistra mesmo, porque a gente... Como é que a gente vai descobrir se na época era ruim? Ah, dava pra saber. Ah. Esse me deixou em dúvida se era ruim na época. pra criança não, né? Certamente. É, criança não, mas se você assistir hoje, é o que eu tô falando, se você assistir o Tartarugas Ninja, você talvez vá notar os efeitos especiais. Os animatronics não tão tão fodinhas, né, e tal. Mas assim, o roteirinho dele até que passa, sabe? Agora, o Mestre do Universo não passa, sabe? É que o Mestre do Universo era zoado. Era zoado. Era zoado. Mas ele se levava a sério, esse que é o problema. Pior ainda. É. O Dolph Lundgren sempre, né, se levou a sério. Pelo menos Howard the Duke. Ah, não, cara. Puta, tá na minha lista também. Eu gostei do Howard. Não. Ninguém gostou desse filme, ninguém. Eu gostei. Não é possível, cara. Não, cara, nunca. Eu adoro esse filme, cara. Cara, eu adorei esse filme quando eu era criança. Sabe por que eu gostava? Porque tinha a insinuação de nudez. Tinha o... É? Tinha? É, ele ficava excitado, o pato. Que ia? Subia as penas do cucuruto. Não, mas o... Já começa com a patinha com os peitos de fora, lá na banheira. Mas ele... Mas tem a parada zoofilia. Então, a atriz que faz a cantora de rock and roll foi a segunda vez que ela traumatizou as crianças. Porque a primeira ela tentou dar pro filho, né? No De Volta para o Futuro. Ah, Lea Thompson. E aí depois ela tentou dormir com um animal aí, cara. Ela estava pra chocar. Ela veio pra chocar uma geração. Você tá sendo maldoso, não tentou dar pro filho, cara. Ela tava namoricando ali no carro. Como assim? Não, ela não ia all the way ali, não, cara. Só uns beijinhos. Second base. Mas olha só, no Howard... O Jovem Nerd é especialista em ritos de reprodução, né, Jovem Nerd? Estava namoricando, né? Jovem Nerd agora é pai. Estamos, né, ele tem um diploma, sabendo, né? Ela tava bem safada no voto. Tinha o vilão que era o diretor do Ferris Bueller. Que eu nunca cara, é tudo uma merda nesse filme. E ele tinha os poderes elétricos, virava um monstro bem irado no final. Ele virava o Overlord. Porra, e ele querem, ele quer. Porra, esse filme é fantástico. Fantástico! Ele é sempre fantástico. O monstro, olha só, Guga, vê se tu lembra. Ele vem por um canto, uma energia lá, ele entra sem querer no diretor do Ferris Bueller. Aí ele tá. É tipo uma coisa meio Men in Black. Ele não cabe direito dentro do cara, então de vez em quando ele vaza, ele consegue soltar uns poderzinhos, aí a língua dele sai, ele carrega no isqueiro do carro. Puta merda. Vai tomar no cu, cara. Isso é muito trash, é muito fantástico. Mas é porque ele era o cientista que tinha inventado a tal máquina que chupou o pato, não é isso? Isso, e ele quer abrir o portal. Tal, depois ele chupa o outro bicho. Overlords. Ele quer trazer os outros Overlords pra cá. E tinha stop motion, cara. Isso é demais. Pô, eu gostei bastante do filme, cara. Eu também. Tinha música legal. Eu lembro, cara, porque assim, fui ver no cinema, né, com meus pais. Porra, eu me amarrei no filme. Adorei. Odiei. Eu não vejo há muito tempo, eu tenho que reconhecer. Né? Muito tempo não vejo, mas eu lembro que eu gostei pra caralho. Lutava pato-fu. Pato-fu. Tinha, em vez de ser Playboy, ela Play Duck. Eu achei maneiro, cara. E se você ver, se você assistir hoje, o filme, você vai notar vários inuendos, assim, vários trocadalhos que quando a gente era criança a gente não pegava tanto pela maturidade, falta de, ou pelo inglês que a gente não entendia. Tipo isso, Play Duck e essas outras coisinhas. A capa do filme é um ovo saindo um bico de pato com um charuto na boca, mano. Não é? Isso é. Não é Kids Movie? E como o George Lucas tem um contrato com alguém que ele tem que botar sempre um anão no filme dele, ele botou o anão na roupa do Howard. Nesse. Olha, eu quero que vocês vejam essa imagem aqui agora. Da mulher de quatro, não é isso? Isso. Lea Thompson. Lea Thompson. Eu era apaixonado por essa mulher. Tem várias imagens. Então para de procurar do Howard, procura outros filmes. Lea Thompson hoje tá simpática. Tá ok. Envelheceu bem. Sim. Tá. Olha esse Jovem Nerd machista. Tá, não. Caralho, não falei nada. Eu falei que ela tá ok. Ela tá a ver de sofrer. Ela envelheceu bem, cara. Ela tá bem. É. Não fez aquelas plásticas horrorosas e tal. Olha que destrói a mulher. Olha a Mônica do Friends hoje, como é que ela que tá. Destrói, a mulher não, que destrói todo mundo, na verdade. É porque a mulher normalmente ela é mais exposta por conta da vaidade, né? Sim. Mas o que destrói o ser humano na velhice é a cirurgia plástica. É, a pessoa vai perdendo a noção, cara. A cirurgia plástica, ela não é boa, cara. Ela é zoada, ela é tipo, sempre zoada. Envelheça, cara. Eu acho mais bonito a pessoa envelhecer. Cara, com, até os homens, com o Burt Reynolds. Puta, que vergonha. Exato. Dedé Santana. Estão zoados também, cara. Estão zoados que nem a mulherada aí. Olha a cara do Clint Eastwood, maluco. É um cara que soube aceitar. Meryl Streep, tá bem pra caralho. Mas a Meryl Streep fez uma plásticazinha ou outra. Não, mas aí ela sabe fazer no Vira da Unusa Leão, né, cara? Mas o Clint, o Jovem Nerd, tá mirando baixo. Porque o Clint, ele ficou muito no sol. Você vê que ele sempre teve aquela pele seca. A pele dele é ressecada, precisa de um hidratante ali, né? É, aí ajudou depois, pra caramba. Depois da Friboi pagar 25 milhões pro Bob Charles, agora é hora de algum hidratante da Vene, sei lá. Fazer uma propaganda com o Clint, né, cara? Muito bom, mas tijolo não revida. Waterworld. Pois é, você mandou mal nessa aí. É um nome difícil de falar. Waterworld é um filme merda. Não é um filme merda. Não. Não é um filme merda. Ele não devia nem estar na lista de tão bosta que ele é. Não, para, Dave. Caraca, cara, o filme só vale por uma coisa. Pela nudez daquela mulher de cabeça pequena. Olha só, Azaghal, eu gosto. O final desse programa não será reciclado. O trailer é bom, pô. Na época que foi feito, ele foi o filme mais caro da história do cinema. Porque tinha que filmar na água e aí era difícil, muito caro, tararelo, não sei o quê. Cara, e eu tenho um fator que me faz gostar desse filme, que é o seguinte. Eu tenho uma categoria de filme na minha cabeça que é a categoria Mad Max. Exato. Ele é um Mad Max, não é a categoria filme pós-apocalíptico, não. Tem critérios detalhados, específicos, que caracterizam um filme como dentro da categoria Mad Max. Caraca, por que você está falando de Waterworld e Mad Max no mesmo tópico? Porque ele encaixa na categoria Mad Max. Não. Caralho, você está completamente... Tá cheirando leite em pó? Não, cara, o Waterworld é Mad Max na água, cara. Isso. É igual, cara. Igual. É, o mundo acabou, tem uma gangue de punks malvados, eles estão querendo alguma coisa, o herói tá querendo impedir que os vilões consigam aquela alguma coisa. É o Mad Max na água. Caraca, não é um Mad Max na água. Não, cara, como não é? Aqueles vilões idiotas, cara. Ué, mas é que nem a gangue dos punks, cara. O Mad Max, caraca, puta que pariu, eu não tô acreditando nisso. Mas, calma, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô indignado. Você pode falar não mil vezes, mas é o Mad Max na água. Caraca, tem perseguição, tem tudo, cara. Os caras usam jet ski, cara. Então, de onde sai aquela gasolina infinita na água? Caraca, tá acabando. Eu não tô querendo dizer que o filme é bom, não. O filme é uma merda. E aquele cigarro infinito? O filme é uma merda. E aquele vilão de merda? Cara, olha só, os vilões do Mad Max, eles assustam. Azaghal, os vilões do Mad Max assustam. Você tá botando Mad Max... Azaghal. Não, tá colocando Mad Max... A fórmula é igual. Me desculpa, cara. Não, você não pode botar... O escopo é igual. Caraca. Igual, cara. Tu pode negar quantas vezes você quiser, mas... Você tá botando você, cara, você tem que. As pessoas. Eu vou esperar você escrever essa porra desse livro que você falou que vai escrever e eu vou tacar fogo nele. Caralho, o cara tá botando Mad Max na mesma categoria. Não tô colocando. Na mesma categoria. Tá achando que eu tô. Olha só. Você falou, categoria Mad Max tem Waterworld. A categoria Mad Max não significa que o filme vai superar ou ser melhor do que o Mad Max. Só tô querendo dizer que é a mesma, como o Tucano falou, é a mesma fórmula da parada, cara. Se você for procurar na internet, procura assim, Mad Max on Water. Você vai ver Waterworld. Se bobear, ele foi vendido assim, ô David. Provavelmente, cara. Caraca, cara. Aí, ô, David, deixa eu te perguntar, David. Pois não, pergunte. Agora, você gosta do Kevin Costner? Não. Porque se tiver... Assim, só em Dança com Lobos. Então, o Mel Gibson, ele é um cara, né, Eu sou fã do Mel Gibson. Exato, quem não é fã do apesar de todos os problemas que eu não concordo, sim. Todos os problemas pessoais dele, de racismo. Com exceção das minorias, todo mundo gosta do... Exatamente, né? Com exceção dos negros, das mulheres e dos judeus. Pois todos gostam, né? Ele acabou... Então, assim, é um filme que depende da sua empatia com o protagonista, né? E ele é aquela coisa. Se você notar, ele tem a mesma fórmula, sim, do Mad Max, e ainda mais a fórmula do Era Uma Vez no Oeste, de todos os filmes do Clint Eastwood, que ele é o estranho sem nome. Ele é o misterioso que chega numa cidadezinha, ninguém sabe de onde ele vem, ele é muito foda, ele é diferente, ele resolve uma situação e ele vai salvar o dia. É, isso aí. Então você não me fale que é um filme Mad Max. Mas pra mim, cara, olha só. Você fale que é um filme... Eu tenho um problema, que é o seguinte, eu tenho uma eterna carência de filmes como Mad Max. entendeu? Eu amo muito Mad Max. Eu tô percebendo, você gosta bastante mesmo. E aí o que acontece? Gosta tanto que tá fudendo com Mad Max. Não, não tô fudendo. A geração inteira aí que vai ter ideia na cabeça dessa criançada que tá ouvindo esse programa, assim, Mad Max e Waterworld, é a mesma coisa. Não é, cara. Você falou isso com todas as palavras. Não, falei que é a categoria. Um filme Mad Max. Mad Max é muito superior. Caraca, aí o que acontece? Quando eu vi o trailer do filme, eu falei, caraca, um filme do Mad Max na água. E aí eu já fui querendo gostar. E aí quando você entra, como o Afonso falou, entra o herói sem nome, o fodão, o tereréu, todo aquele negócio. Eu gosto desse tipo tem de guerra, de Zagal, herói. Tem guerra, Zagal, tem guerra. Você vai tomar, né, no cu, cara. Nada que não... E é todo mundo horrível. O Dennis Hopper tá mais canastrão do que nunca. Caralho, Dennis Hopper, cara. Tá tomado no cu, cara. Mas sabe o que é? O filme mantinha com Dennis Hopper de tapa-olho, sabe, cara. Sabe por quê? O Dennis Hopper falava assim, ah, você que arrancou meu olho. E você não viu isso acontecer. O filme já começou assim. Então você já imagina que tem toda uma história, todo um universo. Caralho, esses caras e tal. E eles falam português. Porto grego, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu mesmo. Pô, cara, tem uma cena que eu adoro, que ele cara, mergulha. Tem uma cena que eu adoro, o cara consegue falar isso. Ele mergulha pra mostrar a mulher, assim, o que é o mundo? Cadê o mundo? Eu vi o mundo, não tem nada, só tem água. Ela, não, eu acredito na terra seca, era terra seca. Terra dry land. Eu acredito, ele não tem terra seca, vou te mostrar terra seca. Ele botava ela naquela bolha, aquele, né, aquele submarino. Sim, sim. Cabeça pra baixo e fica o ar dentro, né? E com a força descomunal, ele consegue arrastar pro fundo do oceano. Quer dizer, não é o fundo do oceano, né? O fundo... É porque de lá que ele pegava a terra pra trocar. A terra, exatamente. Ele desce até as cidades. Quando mostra as cidades todas submersas e a música tem um coral de vozes muito foda, de descoberta, uma terrível descoberta. Oh, você, caralho, que legal esse novo universo, o mundo debaixo d'água, que foda. Mas é uma merda. Olha. Caralho, o Jovem Nerd realmente gosta. Ele gosta, caralho. High five. Aí, cara, os caras falam. Ele tá me fazendo mudar de ideia. Tô começando a gostar desse filme. Não, cara, é muito maneiro os caras avisando. Smokers! Sabe? Sim, os caras eram uns tem smokers. Um apelidinho pros vilões. E o Jovem Nerd, o barco dele era muito foda, cara. Ele tinha todo um esqueminha pra andar no barco dele. Tinha umas cordinhas. Isso. Tinha uma redinha. Eles são atacados pelo avião. Aí ele vai, ele usa aquele. Sobe lá em cima. Tira um arpão no avião, desce, não sei o quê. Cara, era o Assassin's Creed do seu próprio navio. E aí é legal os smokers, porque smokers? Porque eles usam gasolina, eles têm ainda o combustível. Como eles têm combustível, como eles têm balas, aí mostra que eles, os caras quando atiram os projéteis, né, você vê o cara com a pá pegando todas as cápsulas e jogando de volta no balde, porque eles vão reciclar aquela merda e refazer aquela porra. Mostra o petroleiro que eles acharam que ainda tinha a porra. Eles vão fazer com a pólvora infinita, né? Não, mas isso é discutido no filme. Tá acabando a parada deles. Tá acabando. Eles estão desesperados. Tanto que eles querem um atol lá da galerinha do bem, dos carinha lá do bem, do começo, porque tá acabando, entendeu? Eles querem os recursos de todo mundo. Você não conseguiu enxergar a genialidade desse filme. Né? Qual é o poder deles? O poder deles era isso, era o combustível e essa tecnologia que era escassa, né? E a maldade também. E aí, tanto que o velho de óculos sem fundo de garrafa que ficava ali no escuro, que terrível personagem que fica no escuro medindo a gosma preta. Aliás, foda-se, né? Vamos transformar... A gente sabe transformar petróleo em gasolina, né, cara? Náutica, sei lá. Pô, e é foda, né? Porque quando ele... Vou dar spoiler no filme, né? Vambora. Não, claro. O filme é de 95, pô. Isso, spoiler. Então. Fica esse velhinho lá embaixo, no óleo, né? Ele fica trabalhando lá. Dá pra ver que a vida do cara é essa. E o Dennis Hopper trata todos os funcionários dele super mal. Aquela coisa bem de super vilão barato. E aí, no final, quando... cai um charuto, sei lá, aquele sinalizador, né? Sinalizador, aí o velhinho olha assim pro sinalizador caindo, ou seja, ele sabe que vai explodir a porra toda e vai morrer, ele fala assim, graças a Deus, e aí, e aí explode a porra toda. Acabou, sabe? Eu torci muito por ele e por aquela criança, cara. Pega a criança, pega, eles vão arrancar as costas dela. É. Olha só, cara, os pais, ela era uma criança, a criança escolhida, os pais dela, ela nasceu na Terra Seca, os pais desenharam um mapa nas costas, tatuaram o mapa nas costas da criança e os pais morreram e... O que aconteceu? Como é que ela saiu, hein? Ah, não é importante, não é importante. Mas ela foi, né, era aquela garota, ela tinha um mapa da Terra Prometida. Legal, o filme tem Terra Prometida, cara, tem vilões baratos. Eu tô com a Zagal nessa, esse filme é uma merda, não, cara. Não, é uma merda. O que você tá fazendo é uma irresponsabilidade. Eu tô dizendo aqui que foi uma merda. Dá valor nesse filme merda. Mas eu gosto pra caralho desse filme. Ô, Zagal. Oi. Você gostou de O Patriota? Ah, do Mel Gibson? É. Mel Gibson. Então, o filme é uma merda. O filme é uma merda, mas a cena da machadinha é maneira. Valeu. Mas é só. É só a cena da machadinha que vale o filme. Não é a versão americana de Coração Valente? É um caça-níqueis, cara, é um caça-níqueis. É tipo isso, versão americana. Então, foi isso. Com um francês representando a França. Coração Valente fez um sucesso do caralho. Mas peraí, alguém ouviu falar assim, Patriota é tipo Coração Valente? Caralho, vocês são malucos. Alguém falou assim, falando, você confia. Por favor, faça um Coração Valente na América. Aí é O Patriota. É isso. Você vai realmente. Caralho, é assim que você vai no Mel Gibson. Caralho, assim, eu quero que você se foda um o estúdio. Na América. Eu quero saber se vocês vão realmente profanar por um Coração Valente aqui. Eu quero saber a que ponto vocês vão chegar nessa porra desse programa. Ai, ai. Se você for ver bem, você parar pra pensar e rever o filme, Coração Valente é uma merda. Não, peraí. Você é muito troll e você não tem limite. Você não tem limite. Você deve estar se arrependendo das palavras proferidas. Olha só, presta atenção. Tem uma matéria de jornal que eu vi aqui. Jornal mesmo, JPEG, da época, falando assim, o que está passando no cinema? Aí, o nome da matéria, Braveheart in America. Mel Gibson plays the Patriot. É, se a gente pensar, é a mesma estrutura também, né? Ele é um homem do povo, né? Aquela... Quer dizer, ele não é bem do povo ali, tudo bem. Mas ele é um homem comum que vai rise up to the challenge. Vai matar inglês, né, cara? É matar inglês, é a mesma coisa. Não, mas olha só, primeiro, que o patriota do filme não é ele, é o filho dele. Sim, sim. Porque ele não queria se envolver nessa porra. Ele falou, não, eu tô cansado. O William Wallace também não queria se envolver no filme. Por isso que é igual, cara. É igual. É porque ela tá uma mulher dele. Eu não vou participar disso que você tá fazendo. Não vou participar, não vou. Não vou destruir o sonho de uma geração comparando filmes fodas com filmes merdas. Não é esse tema. Mas não mudou só o tema. De repente mudou o tema. Vamos pegar filmes merdas e comparar com filmes fodas. O que eu tô falando é o seguinte: quando vê um filme foda, nasce uma porrada de filme merda do mesmo tipo. Vamos falar então de Mercenários da Galáxia, que é tipo Star Wars, Jovem Nerd. Mas é. E é bom pra caralho. Ah, não, cara. E eu não só assisto quando passa, raramente não passa, é muito difícil. Como não é bom? Mercenários da Galáxia. É excelente. Battle Beyond the Stars. É não. Tão bom que eu tenho DVD. Deixa eu ver. É muito ruim, cara. É muito bom. Não, é cara, muito você bom. Não sabe dividir. Não. Que o filme é ruim, cara. O filme é excelente. Não é só bom. Ele é excelente. Mas a Volta e Meia fazia personagem de RPG que chamava Caimã da Zona Landa. Olha aí. Como eu gosto do filme. Caralho, tem grito de guerra, tem vilão sinistro, tem os Nestor, nada é mais foda que os Nestor. São clones idênticos, diferentes entre si, cara. Caramba, eu nunca vi esse filme. Você tá brincando. Fala comigo. Battle Beyond the Stars. É uma nave gigante, uma nave maligna que vem destruindo os planetas. Tipo um Galactus do... Então, o que que é isso? A nave tem seios, é isso que eu tô vendo aqui? Tem uma nave que tem seios, é verdade. Porra, já ganhou o ponto. E aí, esse planeta que tá sendo ameaçado pela nave maligna, tem que se render e tal. E aí eles têm essa nave com peitos. E ele fala, pega a nave com os peitos e arranja mercenários. Mercenários das galáxias. Pô, a música é do James Horner. James Horner é foda. Ele realmente é foda. Assim. E aí esse garoto com pinta na cara, pega a nave peituda e sai pela galáxia e contrata um time inesperado. Um cowboy da terra, vai tomar. Como é que você não gosta de um filme? Era pra ser o Han Solo da parada. É o Aníbal do Esquadrão Cassiar, cara. Um lagarto, um Conan Bárbaro Louro, os clones Nestor, tem um que é tipo um assassino de aluguel, e tem uma Valquíria peitudaça, com uma nave pequenininha que é rapidinha, ela é tipo ejaculação precoce, a Valquíria. Olha, eu não sei se sou só eu, mas eu não acho que essa roupa protege ela, tô olhando aqui. Mas o que protege ela é o fato dela causar perplexidade. Justo. O alienígena ele olha e fala, hã? E aí, nesse momento, ele está morto, cara. É que peitos são populares em toda a galáxia. Porque ela tem uma pistolinha na perna. Ah, é. Cara, tem uma cena que os clones Nestores precisam de 3 clones Nestor pra pilotar a nave. Eles têm sempre um clone Nestor extra, que é um backup. Uhum. Olha que filme foda, backup. Onde fala em backup Star Wars, que eu não sei. Vai se fuder. Vai se fuder. E aí os caras capturam um clone Nestor e o malvadão Ivo resolve implantar um braço de clone Nestor nele. Olha que cara filha da puta. Ih, olha a virada. É muito maneiro. E os caras, o clone, o primeiro, é tipo Centopeia Humana. O primeiro clone come salsicha, o último sente o gosto. É muito maneiro, cara. Esse filme, ó, quem não viu, Mercenários das Galáxias ou Battle Beyond the Stars. É foda. Pô, marquei é foda. Aqui no Netflix. Esse é um filme ruim que é foda. Cara, que interessante mesmo, eu tô olhando aqui as imagens, cara. É muito legal. Vejam e depois digam pra mim. Ele vai anotar. Pular pros mais populares do Netflix. Muito bom, mas tijolo não revida. Falando nisso, eu vou aproveitar esse momento para fazer justiça no Nerdcast. Olha aí. Aproveitando que o Azaghal tomou golpes baixos ali atrás, né? Agora tentou se reerguer com a galáxia aí, Guardiões. Mercenários. Isso. São Guardiões. Guardiões é agora, é novidade. Guardiões é agora. Não. Pois é. Eu gostaria de trazer à tona um ator. Um ator. Seu nome é Matthew Broderick. Sabia. E meu querido Azaghal, em um Nerd Office recente, me difamou. Não, ele não difamou, eu levantei uma possibilidade vista as declarações feitas. Falácias e calúnias, distorções das palavras do rei dos escritores foi o que eu assisti naquele programa, porque tempos atrás eu comentei com os meus coleguinhas Diogo, Braga e Roberto, Matando Robôs Gigantes, que eu não gostava muito de Curtindo a Vida Adoidado, muito por causa da péssima atuação de Matthew Broderick. Caralho, cara, eu vou fazer uma pergunta pra você. Olha só, mas só isso que você falou já serve pra ele fazer aquele comentário lá no negócio. Mas ele falou que eu não gosto do filme, cara. Ele falou que eu não gosto do filme, não é isso. Eu só não gosto muito. Mas você tem que gostar muito desse filme. Você não tá entendendo o seguinte. Cara, é que nem bacon. Ou você gosta ou você tá errado. É. Além do mais... Ali, quem é que tá falando de Matthew Broderick, cara? Ali é o Ferris Bueller. Se você acha ele esquisito, não é o Matthew Broderick que interpreta mal. É o Ferris Bueller que é daquele jeito. Entendi. É tipo o Rock, sabe? O Rock, ele... O Stallone foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo Rock, cara. Acharam que ele tava representando. Exatamente, cara. Aí depois, é, cara. Sabe o que falaram? Pior ainda. Falaram que ele ia ser o novo... Ele era o novo Marlon Brando. Pois é. Olha aí. É, só você vai me dizer agora que Highlander não é um filmaço porque o Christopher Lambert é um ator de merda. Era só que me faltava ouvir isso. Mas prejudica, né? A imersão. Caraca, cara. Olha, eu vou dizer por que eu trouxe. Prejudica um pouco. Prejudica? Um pouquinho. Caraca, você vai falar mal de Highlander aqui. Não, tô falando... Não, caralho, não. Eu tô falando... De nenhuma das três episódios, por favor. Na verdade, eu trouxe o Matthew, não é pra falar do o Matthew, né? É difícil falar o nome dele sem parecer esquisito. Matthew. Porque tem um filme que o pessoal fala que é muito ruim. Eu não acho, eu gosto muito, porque tem monstro. E só não gosto mais porque tem o Matthew Broderick, que é o Godzilla. Um dos poucos filmes que eu saí no meio. Quer dizer, o Afonso Solano é assim. O Matthew Broderick, que é um ator mediano, medíocre. Pra ruim, na verdade, ele estraga o Curtindo a Vida Adoidado, um clássico de várias gerações. Aí o cara me pega um filme merda merda, porque tem uma porra do monstro, e aí todo o senso de realidade dele se distorce, e ele vem falar que o filme é bom independente do Matthew Brown. Ah, não, cara, você tá de brincadeira, cara. O Godzilla, Dave. Porra, o Godzilla tá lá, ele se esconde dos helicópteros. Cara, os franceses salvam o dia nesse filme, cara. Porra, merci, merci. O Godzilla bota ovo, cara. Você tá de sacanagem comigo, cara. Não, Jean Renault, o Godzilla consegue chegar no helicóptero, mas não consegue chegar num carro. Exato. E muda de tamanho o filme todo, se você percebeu. Olha só, ninguém pode reclamar de Godzilla. Godzilla é um monstro que sai do fundo do mar e destrói tudo. Pronto. É isso. Se eles fazem isso, é Godzilla, entendeu? Eu confesso que tem aquela lourinha também que eu acho uma maravilha no filme. What? Tem uma lourinha bonitinha. Ela é irritante demais, cara. Ela é irritante? Porra! Ela não sabe... Ela é irritante. Ela é péssima repórter, é péssima atriz, é péssima tudo. Ela só atrapalha. Cara, esse filme tem os atores mais irritantes de todos. O Matthew Broderick, ele tá irritante pra caralho esse filme, porque o que, que você tá fazendo um filme de monstro? Sou filha da puta! Caraca, muito revoltado! Sou o Matthew Broderick, você tá fazendo um filme de monstro, porra! Mas eu já posso falar pra vocês que qualquer pessoa que vai ver um filme chamado Godzilla e quer levar essa porra a sério, tá muito errada, cara. Mas eu vou defender essa pessoa. Deixa eu defender essa pessoa. Vou defender essa pessoa que eu não sei quem é. Eu não sei quem é, tá? Mas o que é alimentado por radioatividade, poluição, Japão, Tóquio, destrói a porra toda e acabou. É isso, Godzilla. Não pode ser sério. Não mas pode ele ser. É mais, Google. Vencedor de Oscar, indicado. Não pode, não pode. Mas se o Godzilla fosse indicado ao Oscar. Imagina. De melhor ator, ia ser muito maneiro. Ah, mas isso, brother, que porra. Leonardo DiCaprio, sei lá, e Godzilla. Muito bom, mas tijolo não revida. Nesse âmbito de Godzilla e monstros, tem um filme merda que eu gosto. Reino de Fogo. Oh, bem lembrado! É merda, cara. Não é merda, não. Rain of Fire é merda. Caraca, é cara, merda. Olha só. O Matthew McConaughey, que agora é Oscar winner... faz um personagem chamado Van Zan. É muito bom esse personagem. Mas é bom, mas é uma merda, né, cara? O cara pega o machado e pula na direção do dragão, cara. foi o que deu. Você sabia que esse filme, além de um ganhador do Oscar, que é uma, tem dois? Caraca, tem dois? Ganhar, o que esse cara ganhar é tem muito sacanagem. Tem o Christian Bale, cara. Tem o Christian Bale e tem o Gerard Butler. Ah, mas aí... Cara, esse filme é maneiríssimo. Mas o Gerard Butler não tava com barba, ele perde toda a força dele. Então, o filme, a ideia do filme é muito maneira. Mas o filme é uma... Os dragões acordaram, não é um filme bom. Não, destruíram o mundo e aí... Quem tem esse filme em DVD aqui? Então, cara, olha aí. O quê? Quem comprou esse filme? Olha, mas eu já tive, tá? É porque eu não tenho mais DVD. Comprou na promoção da americana, então, né? Eu acho esse filme simples e bom. Não, ele é simples, ele é simples, mas esse filme, Reino de Fogo, a pretensão dele é que ele fosse um Godzilla que a gente vai ver esse ano. Um puta filme super gigante, com orçamento gigante, caralho, com atores famosíssimos. Tipo, o Christian Bale não era famoso, não era conhecido, e o Matthew McConaughey era, tipo, queridinho das mulheres. Não, ninguém mulheres. Era conhecido, o Matthew McConaughey não é o personagem principal do filme. Não, não é, mas ele era o ator mais conhecido desse filme, entendeu? Ele é um antagonista, protagonista. Porque ele não foi... O personagem dele nesse filme não agrada a mulher nenhuma. O cara careca barbudo. Não, eu sei, mas o que tu falou assim... Ele é o primeiro careca barbudo. Ele fazendo um filme de comédia romântica, um atrás do outro e tal, não sei o quê. Então ele era o cara mais famoso, que não era um expoente de ator de ação, entendeu? O Matthew McConaughey nunca foi. Mas ele faz nesse filme um personagem maneiro. Vanzão lá, de cabeça raspada e barba e tal. E critica o América, né? Tem essa pegada também que não foi muito bem recebido. O americano, ele é arrogante, ele chega dizendo que ele vai salvar todo mundo, ele é cheio de esteroides, e o inglês é o sensato, é o Christian Bale, fala, não, vamos ficar aqui, vamos salvar as gerações. É. Teve esse backlash, assim, não, sabe? Mas assim, tem cena junto, mano. Vamos salvar as gerações depois de ter acordado os dragões. As cenas que os caras estão no helicóptero e pulam pra caçar dragão, é do caralho, é muito, maneiro. Muito maneiro. É um universo maneiro. Inclusive tá sendo copiado agora, né? Tá sendo copiado nesse filme do Godzilla. É no Godzilla, né? No Godzilla. É tá chovendo homem, né? It's raining. Tem que tocar, mano. Esse foi dirigido por um diretor que dirigia Arquivo X, né? Que é o Rob Bowman, né? Pô, isso é bom. Mas esse filme, ele tem uma premissa maneira, mas o filme se perde no final. É porque esses caras não tinham grana. A história vai pro caralho. Pra fazer um filme gigante. É a parada deles comerem cinza e o caralho. É, o dragão ele não come carne, ele come cinza. E por isso que ele queima as coisas. É maneiro, cara. Ele queima, ele queima as primeiro. É tipo isso, queima um e depois come o que sobrou. Tipo um solteiro, ele sabe? Ele gosta de bem passado. Então, mas aí, tipo assim, como era um filme pequeno... Mas então, mas o filme é pequeno e fez aquela cena do helicóptero que é foda. Então... Recurso zero. Só o dinheiro todo ali, né? Só uma máquina de fumaça. E aí eles resolvem a situação muito fácil no final. Isso que deu uma caída, né? Precisou o Van Zan se sacrificar... À toa, não fez nada. Pra nada, exato. Esse filme, cara, ele tem uma característica legal, que é de tentar ser diferente. Ele não fez um filme de dragão na época medieval. Isso, ele não fez o que todo mundo faria. Ele pegou um conceito, sabe, antigo e falou assim, meu irmão, e se o dragão se desenvolvesse que nem coelho, entendeu? Sai dois, trepa, amanhã tem 30, depois tem 300, depois tem 3.000. É do caralho, mas esse filme foi feito antes. Só uma ideia muito diferente. Antes do tempo dele. Antes do tempo dele, cara. Era antes do tempo dele. Hã? Esse filme foi feito numa época em que não era vibe fazer filme assim. Tá. Que não tinha grana, não tinha grandes nomes. Mas isso não é desculpa. É desculpa, porque... Caraca, o filme não... O filme, quando ele é bom, quando ele é bom de verdade, ele finca ali um negócio de Coração Valente. Tó! Aí, a partir daquele momento, um monte de filme igual Coração Valente. Eu sei. Duro de Matar. Tó! A partir daquele momento, um monte de filme igual Duro de Matar. E se esse filme fosse bom o suficiente, ia ter uma porrada de filme de monstro. Então, mas ele não foi bom o suficiente. Então é isso que eu tô falando. Ele não tava antes de nada. Ele tava no momento que era pra ser, só que ele não foi. Eu só acho que ele foi, como é que se diz, subvalorizado, entendeu? As pessoas talvez tenham ido pensando que iam ver uma epopeia, porra, dos caras lutando contra dragões e grandes batalhas. Não, ele era um filme sobre humanidade, sobre medo. O cara é cagado lá, o Batman fica com medo de todo mundo. Não, vamos ficar aqui, aí os Estados Unidos, entendeu? Era uma discussão meio, acho que muito profunda, assim, e não sei se pegou todo mundo na época. São layers. Não, cara, eu fui ver o cara da machadada no dragão. Muito bom, mas tijolo não revida. Eu tenho um filme monstro que eu acho sensacional e ele é considerado um filme trash, merda. Que é o Deu a Louca nos Monstros. Caraca, que filme é esse, cara? São as crianças. Ah, eu sei. Não. O Lobisomem, o Monstro da Lagoa Negra. Puta, esse filme é demais. Monster Squad, cara, eu acho do caralho o filme. Não é esse que tem o alemão que assusta? Isso. Sim, ele é sobrevivente do Holocausto. Ele é um grande crossover. Tem o Drácula, o Monstro de Frankenstein, o Lobisomem, a Múmia e o Monstro da Lagoa Negra lá. Esse filme foi uma tentativa de recriar o espírito dos Goonies, ao mesmo tempo usando a propriedade intelectual do O Goonies veio fora do seu tempo, mas colocou uma estaca. E aí fizeram um monte de filmes parecidos, e esse é um deles. É, mas ele tinha coisas legais. Esse filme é muito maneiro. Esse filme eu vi, passou na televisão nas férias, e eu vi em Cabo Frio, eu lembro. Tava em Cabo Frio com meus pais e tinha uma mulher na piscina e ela apagou peitinho. Esquecerei. Cara, olha, esse filme é sensacional. Depois ela entrou no elevador e eu tava no elevador e ela tava apagando o peitinho ainda. Deus do céu. E é tudo que eu lembro do filme. Peraí, do filme ou da realidade? Da realidade, mas eu assisti o filme no mesmo dia. Mas eu não consigo pensar em outra coisa. Mas esse filme, como um bom filme dos anos 80, tinha putaria, né, cara? Porque tinha uma virgem pra ler lá um... Ah, mas não tinha putaria. Caraca, e a mulher não era virgem porra nenhuma. Ela não era virgem, cara. A mulher não era mais virgem. Ela era uma safada. Coitada de safada. Que horror, rapaz, não faça isso. Ela dá desculpinha, né? O cara fala assim, você não é virgem? Ela... Ah, tem o fulano, mas ele não conta, né? Tem todo mundo. É muito bom, cara. Mas esse filme não tem sacanagem, não tem putaria, nem peitinho, não, nem nada. Existe isso nos filmes hoje em dia, infantis, da garota lá de 16 anos ler um encantamento pra espantar os monstros. Ah, pô, mas você não é virgem, pô. Eu era apaixonada por uma lourinha que ela vira vampira no meio do filme. E aí, no final, ela tá vindo pra cima deles. Eu queria entender, quando você diz assim, eu era apaixonado... É, tipo criança. Você diz, eu batia a punheta pra lourinha, é isso que você tá dizendo. Ah, criança, rapaz. Quantos anos eu tinha? Quantos anos tinha de quando? 87, tu já tinha... 87 é criança, caralho. Ah, tinha uns 11 anos. Não, eu sou de 79. Já dava suas porretadas. Sou de 79, rapaz. Eu não sei se todos os efeitos foram feitos pelo Stan Winston, ou se o estúdio dele ajudou e tal, mas o design dos monstros, ele primeiro que ele faz uma alusão... É isso que eles dizem, rola uma múmia. Isso, então, eles... Eles fazem uma alusão aos filmes da Universal, né? Ele foi uma homenagem aos monstros da Universal. E o Stan Winston, ele pegou todos os designs clássicos e deu uma atualizadinha. E, cara, o design do Monstro do Pântano, ele é fantástico até hoje. Se você for ver o filme hoje, o efeito de animatronic é muito bom. A múmia é muito bem feita também. O lobisomem já não tá tanto essas coisas, mas ele tem cenas muito boas. Tem os caras perguntando se o lobisomem tem culhões, lembra? Tem, o lobisomem tem bolas? Pra ver se o cara pode chutar. É década de 80, tá vendo, né? É, não tem. Eu acho legal que as crianças queriam fazer, inventar formas novas de matar os monstros. Então eles falaram, porra, mas o lobisomem tem que morrer com dinamite. Aí eles prendem uma porrada de dinamite, explodem o lobisomem em pedaços. Aí eles veem ele que não volta. Adianta nada, porque ele volta. Os pedaços se recompõem. Era porra, legal. Não deu certo, cara. É muito maneiro esse filme. Porra, e tem uma cena fantástica que o gordinho, de novo, né? É Goonies, então tem que ter o gordinho. O gordinho, ele é zoado o filme todo. Aí no final, quando o monstro do pântano tá perseguindo o gordinho e os bullies, os que sacaneavam ele, aí eles se prendem assim dentro de um banco, sei lá, fecham a porta e ele, que é o Horace, pede, deixa eu entrar. E o monstro do pântano tá vindo. Aí ele vê assim uma arma, uma escopeta do policial que o monstro do pântano tinha matado. Ele pega a escopeta, fica com medo, o monstro do pântano vai matar ele. Ele puf, dá um tiro no monstro. Aí saem os valentões de dentro lá do banco e falam: Ê, gordinho, mandou bem. Ele vira pra eles, dá aquela carregada assim na escopeta com uma mão só. Meu nome é Horace. Mas o filme é ruim, aviso. Eu adoro esse filme, tá? Então. Spoiler, no final pra questão de virar amigo da galera. Eu não sei se esse filme já tá batido de Nerdcast, de Nerd Office. Mas, cara, eu gosto. Eu sei que é uma merda, mas eu gosto. Não tem jeito. Prometheus. Caraca, cara, não, por quê? Como assim você gosta? Eu gosto de Prometheus. Não, você tá maluco. É bom, o filme é bom. Ah, o Tucano, ele tá sem polêmica nesse programa. Ele... Não é filme bom, não, cara. É o seguinte, filme de terror no espaço, não, assim, é raro, né? Eu adoro o gênero. E, não, e quase não existe. Comédia, muito menos. Aí eu, né, o Prometheus. Assim, quando tem algum, eu procuro gostar, cara. Porque esse gênero tem que perdurar, entendeu? Você, ficou, então... você acha que você considera Prometheus terror? Em que momento você ficou aterrorizado? O roteiro. Não, cara, o roteiro, assim, a história, eu achei a história interessante. Sim. A execução não foi uma merda. Não é, cara. Olha só. História caralho. Interessante. Não, é um filme divertido que você só precisa ter abstração. Não! Abstrair. Não. Você tem que ter abstração em Transformers, cara. Porque esse filme tá tentando ser sério. O filme tá tentando, cara, ele se baseia na porra dessa mitologia de Eram os Deuses Astronautas, que é a história mais merda que já surgiu na face do planeta Terra. Não fala isso. Uma doença que vai o History Channel com aquele cabeludo. Tu vai ver quando eles voltarem, você vai ser o... Eu li o livro, achei maneiro. Não, cara, essa é a história mais merda de alienígenas que já existiu. Alienígenas no passado que deixaram todas as evidências assim, será que é? Mas não deixaram uma placa de metal super resistente que a gente achou enterrado. Nunca deu defeito em uma merda de uma porra de um disco voador daqueles e ficou enterrado. E a gente, caralho, achamos um disco voador aqui embaixo dessa pirâmide maia. Não, nunca rolou. O Jovem Nerd deixaram dura, né, Jovem Nerd? Mas eles não... Espera aí, os alienígenas não quiseram deixar evidência. Foi o ser humano que ficou depois que o alienígena vazou que fez lá os negócios. Ah, tinha alienígena. Era assim, mais ou menos. Cara, olha só, a ideia... Você leu o livro? Você leu o livro? Eu quero saber o seguinte. Você leu o livro Aos Deuses Astronautas? Não. Então você não pode criticar. Não, mas essa... Caralho, esse livro deu origem. É micro livro. Cultura de merda. Fininho. De alienígena do passado. É, então, ele só viu o Tsukalos. Você tá julgando por um subproduto da obra. É, a mesma coisa que falar do julgar o Mad Max pelo Waterworld. É exatamente isso. Pô, vou fazer uma recomendação. Mas olha só, esse filme... Mais sério, rapidinho, Jovem Nerd. Leia Zacarias Sitchin, porque o Von Däniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas, ele veio, né, da pegada do Zacarias Sitchin. Parece até que ele é filho do Zacarias Sitchin, se você pensar, né? Eu falei de um jeito super esquisito. Mas ele, digamos, né, ele herdou ali a filosofia do Zacarias Sitchin, a filosofia da muralha dos sumérios. anos. Então tem muita coisa interessante que foi estragada pelo History Channel e o nosso favorito Jorge Tsoukalos aí. Mas, por favor, não julgue pelo History. Tem coisas interessantes ali, cara. Não, mas é, o Jovem Nerd julga por um produto cara... popular de televisão. Ah, e, isso, ele leia o livro. Tem, eu vou te emprestar o livro, eu tenho ainda. Esse é outro maluco desses que vai nessas essas convenções de ufologia de São Lourenço, cara. Que isso? Não, ele não é isso. Vai no Zacarias. Já tem um nome legal pra você lembrar. Zacarias Sitchin. Mas eu gostei de Prometheus. Tá. Eu também gostei. Prometheus. O cara sugere que a humanidade foi criada para aqueles malucos. E não sugere nenhum motivo pra você perguntar por que isso aconteceu. Ele não sugere nada. Ele leva um monte puta que pariu, que merda de roteiro. Os caras falam que viajaram 2 bilhões de quilômetros. E essa porra só vai até Júpiter. 2 bilhões de quilômetros. O roteirista não tem noção de medidas astronômicas. O biólogo fica brincando de tchucu-tchucu com a cobra alienígena, maluco. O cara que fez os mapas se perde, caralho! O capitão da nave vê o mapa 3D dos túneis e vê o pontinho piscando dos caras e ele não sabe trazer os caras de volta, cara! Porra! O Prometheus, ele é um episódio dos Trapalhões com muito dinheiro. Bem definido. Muito bem definido. Quem aqui não gosta de Trapalhões? É um ponto, né? É lógico. Mas eu acho um filme bonito. Eu tô com o Jovem Nerd, realmente é muita burrada pra você ignorar. Caraca, bonito é meu ovo, cara. Pelo amor de Deus. Mas ele é um filme muito bonito, acho que vale a pena você ver. Bonito? Compra um quadro, cara. Cara, mas ó, o filme é ruim. Ele não é um filme bom, mas eu gostei do filme ruim. Esse entra. Justo. Esse entra. Tem mais gente que gostou. Muito bom, mas tijolo não revida. Nessa pegada de outros planetas e tal, tem um que eu acho ruim, mas adoro. Cru. Ah, vai pra puta que te pariu que Cru é ruim. Não, é ruim, para com isso, Zagal. É ruim, cara. Filme da minha infância, porra. Não, tem mas, ruim, mas isso cara. Significa... Gente, eu gosto do filme. Mas se você parar pra pensar um minuto, o filme é uma merda, cara. Ele é o Liam Neeson é um ciclope no filme, cara. Não é a Liam Neeson, o ciclope, caralho. Não é ele. O Liam Neeson é o cara que faz parte do grupo de mercenários que o príncipe lá contrata. Mas o Ciclope é demais, cara. O Ciclope salva todo mundo no estilo slot. Tava ali, aí, e morre esmagado, coitado. Isso, porra. Uma morte horrível, por sinal. Esse filme é muito legal porque ele é muito He-Man. O conceito dele é muito He-Man. Ele mistura um mundo que é medieval, mas tem uma pegada sci-fi. E é legal porque os locais do mundo, eles não têm muita noção do que é a besta. Porque a besta, ela veio dos céus em uma, abre aspas, fortaleza voadora, que muda de lugar todos os dias ou a cada tanto no pôr do sol, no nascer do sol. Tem um período menstrual lá que ele vai e volta. Não sei como é que eu não lembro, mas... Mas é muito todos legal, os dias. Cara. Ele aparece, acho que ele fica meio invisível. Mas então, ele some, troca de lugar, eles nunca sabem. Não, mas tem um negócio que existe um momento que você pode entrar lá. E aí, eu acho que ele fica invisível, eu não lembro direito. As pardinhas saem pra fumar. E aí, no pôr do sol, quando o sol tá se pondo, ele fica visível e depois disso ele muda de lugar. Tem um esquema Exato. Assim, que era complicado achar o negócio. Isso, aí eles têm que pedir. Pô, é um quest muito tradicional de RPG. Eles precisam saber onde é essa localização. E aí eles vão lá na Sônia Braga pra saber onde ele tava, lembra? Isso, eles vão lá na Sônia Braga. Na Mulher Aranha, na viúva lá, que mora no meio da teia de aranha. Isso, Viva Negra. Porra, tem uma mitologia fantástica. Que ela tem conseguia ver o futuro com a areia. Que é o amor da juventude do velhinho lá, que orienta o grupo. Pode. Maneiro. O filme é legal, mas é um filme fraco. Ele é tosco hoje. Exato, mas é um filme bom, não? Mas é essa a ideia? É um filme de 83, né? Pô, é bastante tempo. Tinha muita coisa boa. 83, cara. Pô, tem uns cavalos de fogo lá que eles têm que pegar pra poder Skadafax. Chegar a tempo. Eram os Fire Mares, sei lá como é que eles chamavam. E a música, cara, a música do Cru, se eu não me engano, é do James Horner. E é uma trilha sonora demais. Ela ficou cult depois que saiu. Ela é super épica, mistura também essa coisa do sci-fi, aquele coral. Parabéns. Você não pode esquecer de uma das melhores armas sci-fi da história do cinema. Não é a melhor, cara, é a pior. Uma das melhores é aquela estrelinha que tem um nome, que é Glive. É aquela Glive que ele chamava. Caraca, a arma que ele joga e não consegue pegar de volta. Ele consegue só, ele... só o garoto do Mad Max consegue pegar aquela porra. Vai pegar, perde os dedos, cara. Cara, porra. E ela tem uma virada fantástica, uma lição muito bacana no final, que ele consegue matar a besta com a besta neta, fera. Né? A fera, né, e tal. E ela fica presa, a estrelinha fica presa. E quando eles precisam sair da fortaleza, porque a fortaleza tá caindo, e ele quer a estrelinha de novo, e ele fica fazendo um movimento pra ela voltar pra mão dele, e ela tá agarrada e tal, é aquela coisa meio Indiana Jones no final querendo pegar a taça, e o pai dele fala, Indiana, sabe? Você tem que largar, não adianta. Aí ela já teve o seu momento. Eu curti quando os bichinhos morriam, os guardas. Maneiro, ele é muito maneiro. É muito foda, cara. Cru, não aceito. Eu não aceito cru aqui, David. Muito bom, mas tijolo não revida. Eu tenho um aqui que é muito ruim, mas eu acho que todo mundo gosta. O Grande Dragão Branco. Eu ia falar desse. Bem. Foi uma boa observação, cara. Porque o filme é realmente jeito. Uma merda. Mas é excelente. Não, todo mundo isso, gosta. Né? É, cara. É uma merda inacreditável, né, cara? Se tu parar e olhar friamente... Não, esse filme eu não tenho coragem de rever. Eu quero deixar ele onde ele está. Não, é o Bloodsport, né? Isso. Bloodsport. O Kickboxer é Kickboxer mesmo. É. Não, é Bloodsport. Bloodsport é o Grande Dragão Branco, que tem tem os melhores estereótipos de luta ever. Chong Li, né? Tem o Chong Li. E suas tetas gigantes. Esse filme tem a melhor frase de filme de luta, que é o tijolo não revida. É verdade. Isso é de uma sabedoria. Não é o Kickboxer? Não, é o Grande Dragão Branco. É. Essa frase, ela, na vida real, se transformou no banquinho não revida. Não sei se vocês conhecem essa história. Não, fui numa casa de striptease, casa das primas. E aí eu falei, posso entrar pra ver como é que tá? Sabe qual é que é, né? Uhum. E aí tinha uma senhora fazendo striptease em cima de um banquinho. Mas ela tava agredindo o banquinho. E aí eu virei e falei, meu amigo, o banquinho não revida, cara. Caralho. É muito bom, porque ele é um militar que fugiu pra participar do comitê. Não é isso? É. A história é bem simples. E aí tem dois militares de terno e gravata atrás dele. Sim. E aí ele simplesmente tem que voltar pra corte marcial. Não existe nenhum drama gigantesco. Ele só tem que lutar nessa parada. Só que no final, um dos policiais é aquele... É o Lawrence Whitaker. Ele faz. Ele é um dos policiais. Lawrence Whitaker, cara. Whitaker, né? Whitaker, whatever. Forrest Whitaker. Florence. Ele misturou o Morpheus com o Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Pô, ele é um dos policiais e no final os policiais estão torcendo pro Van Damme, cara. É, então, pô. Pô, mas quem não torceria, pô? Aquela cena é legal. Caraca. E aquele tatame era curvo, né? Ele era com côncavo. Na luta final. Na luta final. A dificuldade é maior pros campeões. Você faz a half pipe. As coreografias desse filme são muito ruins, cara. São muito ruins, cara. Muito ruins mesmo. São horríveis. Você não consegue sentir impacto de uma porrada, cara. Porque é tudo lento. E tem uma luta aqui. Não tem uma luta que ele fica, ele chuta, o cara chuta, ele chuta, o cara chuta. É ele e o Paco. Isso, Paco. Não é? Esse Paco é lutador de Muay Thai mesmo, né? Era campeão na época de Muay Thai. Ele virou o ídolo da galera, né? Por causa dessa luta aí de chute. De chute um no outro. É maneiro os estereótipos, né? Porque tem esse cara, aí tem um americano que é todo escroto, mondrongo, né? Isso. Não luta nada, né? Ele é tipo... Não, ele é o cara do Vingança dos Nerds, porra. Ele era um valentão que vira... É, cara, ele é o cara que fala, nerds! É mesmo, cara. E aí ele luta nada, né? Ele luta pegar o cara e jogar no chão. Essa é a luta dele, né? Não, mas ele quase matou o Chung Li. Ah, é? Eu não lembro. Ele pega o tijolo e quebra na testa. É, né? ele quase... Ele é um Brutamontes, ele é o Brutamontes. Ele, na verdade, ganha do Polo Yang, só que ele fica extasiado com a vitória e começa a saudar a torcida. Uhum. E o Polo Yang, que é o Chung Li, levanta e pega ele por trás e manda ele pro hospital. E tira a bandana dele. E tira a bandana. Tem um lance que ele dá uma cheiradinha assim. Ah, olha aí, Van Damme. Tira a bandana e depois amarra na canela. É. Desafio Van Damme. Que merda. Ah, you are next, né? You are next. É inacreditável a luta final, cara. É a luta primeiro final. Pelo truque de câmera, né? A trucagem. É, porque o Van Damme tem 1,70 e pouco e o Polo Yang, que todo mundo acha que é grandão, tem 1,68, brother. Sério? É. E consegue ser menor que o Van Damme. Caraca. Ai, e outra que ele tem uma artimanha no meio da luta, que é jogar uma poeirinha na cara do... Um pó de mico. Pode... É, do olho do... Do Van Damme. Isso. Que é a melhor interpretação... De cego. Já de feito. Cego. Já feito. Melhor que Ben Affleck. Ben Affleck. Melhor que Ben Affleck e Antônio Fagundes juntos. Antônio Fagundes. E aí temos a trucagem do flashback, né, Tucano? Pra mostrar que ele treinava isso com o mestre dele. Isso, que ele chutava o bambu. Não, ele treinava sério. Era vendado. Ai, que merda de filme, cara. Ele desenvolvia lá os sentidos do Rutger Hauer em Fúria Cega. Ele podia acertar todo mundo. Porra. Isso é memorável. Esse filme, ele não só deu, com certeza, ele influenciou muito na criação do Ultimate Fighting, do UFC, sim. Com certeza. Ainda mais os primeiros UFCs eram um comitê, né, cara? É, era meio isso. Um UFC, o Gordão, o Bigodudo, era só esses caras, assim, né, nos primeiros. Como ele inspirou um clássico dos filmes caseiros de Playground. Master of Fights. Masters of Fighting, cara. Pô, vocês têm que achar esse filme, roteiro, cara. Roteiro e direção de Fernando Russo. Coreografia de David Paz. Onde tá esse filme? Não sei. Coreografia. Jamais, filme, cara, jamais saberemos. É uma relíquia histórica. Tem cena da gente caindo em caixas. Caixas de papelão. Que beleza. Boa. Eu vou achar o filme do a fita do He-Man do meu pai, vocês acham esse tipo? Aí a gente queima. Ó, outra coisa que eu acho sensacional no Dragão Branco, que na década de 80 você tinha sempre uma música assim motivacional e você tinha um clipe pra passar competição mais rápido. Isso era bem Rock Balboa. Era bem Rock Balboa. Aí você tinha um clipezinho pra mostrar aquelas lutas intermediárias e relevantes, mas você mostrava assim a competição, né? Dando uma acelerada pra chegar nas lutas mais importantes. E a música era sempre up, né? Era tipo sempre o cara, "You gotta fight to the side." Aí mostra o cara dando um chute. Now we fight, cara. Era muito demais, cara. Era muito bom. Aí o nome dessa música era Fight to Survive, cara. Olha, era muito boa essa música. Muito lembra bom. Aí como é que era? Canta pra gente, Google, um pouco. Cara, eu lembro que ela tinha uma... Como se... Eu acho que era... Só pode ser a voz humana, né? Nego fazia assim, tipo um... Cara, era muito bom isso, cara. Era muito que eram bom. Eles falando comitê. Eles não falavam comitê. Fight to survive. Nossa, assim, cara. Eles falam comitê, cara. Não falam comitê. Comitê. Comitê. É isso aí, cara. Muito bom. A parada mais sinistra é que esse filme, ele é baseado na história de um cara, né? Frank Dux. O Frank Dux, exatamente. A história desse cara deve ser que nem a história de vida do Steven Seagal, né, cara? Diz aqui a Wikipédia que ele inventou uma arte marcial chamada Dux Ryu Ninjutsu. Puta merda, cara. Esse devia ter naqueles anúncios de revista em quadrinho. Sabe? Torne-se um ninja. Torne-se um mestre do Kung Fu. Os segredos do Kung Fu não podem ser revelados. Por isso ele usa uma máscara. Tinha uma máscara, né? Ele é perseguido pelos mestres do Shu. Tinha na revistinha da Turma da Mônica. E tem um soco no saco, né? Ele deve ser parte do Duke Ryu. Ele desenvolveu essa técnica caçando pato. Que pouca gente sabe, né? Ficava no barquinho. Aí observar o espaço lutando desenvolveu essa merda aí. Por isso que é Frank Dux. Nossa. Na falta do Dudu eu tentei aqui uma coisa. Muito bom, mas tijolo não revida. Toda vez que está passando um filme do Steven Seagal, eu paro pra ver. Não, tem um que é excelente, que é aquele que luta com os jamaicanos. Na joalheria. Qual o nome desse filme? Puta, é muito bom. Marcado para a Morte. Caraca, Marcado esse filme esse é maneiro filme é pra caralho, cara. Pois é, porque o Steven Seagal, né, ele tem uma presença. É o da mesa de sinuca? Não, é outro. Acho é o da joalheria, que ele entra de carro na joalheria e aí os caras chegam, vamos lá, vamos pegar ele é só um. Aí ele começa a quebrar braço pra tudo que ela... Cara, meu irmão, aquela cena ele só pode ter quebrado o braço dos caras. Ele quer o braço de um jamaicano que tu não acredita que é fake, cara. Então, o Steven Seagal ele tem a fama no backstage dos dublês de maltratar, entre aspas, os dublês mesmo. Deles realmente ser duro com os caras e aplicar os golpes seriamente de já ter machucado um monte de gente. Uhum. Caralho. Porque o cara tem essa pegada mesmo de, meu irmão, vambora. Conhecendo o histórico dele, né? A Kelly LeBrock inclusive pode dizer, né, cara? Pois é. Não um cara muito são, né? Não é, não é. Outro dia eu tava zapeando na televisão, assim, raras vezes, eu nunca vejo TV, mas a portuguesa tinha viajado pro Rio, eu falei, ah, eu vou ligar a TV e ver qual é. E aí na Rede TV tava passando um resumo da vida do Steven Seagal, achei até que ele tinha morrido. E aí conta a história do cara, ele foi pro Japão treinar Aikido, que ele é um dos, se não é o único, é um dos únicos ocidentais, sim, faixa preta em Aikido e tal, milésimo dan. Oitavo dan. E ele casou com uma japonesa, uhum, só que resolveu voltar pros Estados Unidos porque ele queria ser ator de Hollywood, deixou a mulher no Japão, casou de novo nos Estados Unidos e não avisou ninguém que era casado. Que sério? Caraca, que maluco. Depois teve um caso com a Kelly LeBrock, depois teve um caso com a babá dos filhos, a vida dele é toda louca, cara. Ele casou com a Kelly LeBrock ou não? Casou. Ele casou bem pra caralho. Ele espancou ela, foi isso? Teve um... Casou espancou bem pra caralho. Ele zoou muito ela, cara. Kelly LeBrock, então. Nossa senhora. Arrebentou com a mulher. Que horrível. Tem uma série do Steven Seagal que teve um número limitado de episódios em que... Porque ele treinava, né, a defesa pessoal para os policiais da cidade natal dele aqui nos... Aqui não, né, nos Estados Unidos. Ele inventou uma história pra mídia que ele era um ex-agente da CIA. Vocês acreditam nisso? Tem essa parada. Mas então, ele treinava realmente os policiais e tal. E aí ele resolveu... Resolveu não, ele se formou como deputy, né, como xerife. Isso, tinha um programa, tinha um reality show dele. Ele fez um programa lá, sei lá, o Steven Seagal Show, sei lá, ele fica... Xerife Seagal. Lawman, isso. Steven Seagal. Lawman. Vocês sabem que não é Steven Seagal, né? O nome Seagal. É Seagal. É Seagal. Seagal. Né? Seagal. É, tipo Steven... Beatriz. Eu ouvi falar que ele inventou um saque, sabe, esses torneios de tiro. Foda-se. Não, de tiro, sabe, de... Hã? Torneio de competição de tiro, o cara vai andando e atirando e não sei o que lá. Tinha que fosse um saque de vôlei, poderosíssimo, que tivesse desenvolvido. Um saque de arma. Não foi o Bernard, né? Jornada das Estrelas. Esse negócio do saque de arma, acho que é lenda. Eu acho que é lenda. O nome do saque era El Presidente. Eu achei que ele tivesse, porque dizem que ele ensinou o Anderson Pé Quebrado Silva a dar aquele chute maneiro, né? Aquele chute cagão. Cara. E aí eu falei, pô, de repente ele foi no vôlei também e deu uma força lá. Cara, não tem nenhuma, absolutamente nenhuma referência na internet do cruzamento de El Presidente, Draw e Steven Seagal. É uma maluquice que você ouviu em algum bar. Algum filho da puta. Eu posso ter inventado isso também. E olha, tem uma coisa bacana nessa série do Steven Seagal Show, que é o seguinte, ele fica andando de carona com o policial de verdade, né? É porque vale lembrar que ele tá gordão, né? É, não, mas ele é xerife mesmo da cidade. Ele é. Mas ele é o xerife dos Simpsons, né, cara? Vai comendo rosquinha, não, gordão com gel no cabelo, é isso que ele faz, cara. E reality show, ele é aqueles voluntários que vão com a polícia aqui. Rola isso, mas ele se formou mesmo lá, fez lá, sei lá, sim, ele é policial, mas é o porra, é o chefe Wiggle. Ele é o chefe Wiggle, cara. É o chefe Wiggle. E ele fica andando na carona no policial e eles ficam resolvendo aquelas porra, porque disputa doméstica, né? A esposa expulsando, porra, cara. Disputa tábua, doméstica, cara. É com ele mesmo. Pois é, e aí eles tinham que dar uma enriquecida. O cara chega, bate na mulher e solta o cara, né? O Steven Seagal é isso, né, cara? Porra, tu tá brigando. Pois é, o cara tá brigando com a mulher, chega o Steven Seagal, tu, puta que pariu, né? Que dia. Não, a mulher que pensa isso, né? Que dia, me fudi agora. Sim. Vou apanhar dos dois. Já tem um histórico de porra. E aí eles tinham que inventar uma coisa pra valorizar o Steven Seagal. Poxa, o Steven Seagal já tá andando de carona, é foda. Aí eles inventaram um lance que é tipo o Seagal Vision, que é pra dizer que ele tem os instintos aguçados na série. Eles botam assim, o marido estava um pouco alterado e tal, e aí de repente dá um close assim no olho do Steven Seagal, já é meio apertado, a tela fica com um filtro diferente, mostra a mãozinha lá do marido assim, meio boba. Aí os policiais vão e fazem um corte, e o Steven Seagal vai lá e imobiliza o cara. Aí o cara, não, porque eu notei pela postura dele que ele estava em uma posição que podia ameaçar os meus colegas e tal. É interessante, cara, assim, o ridículo da parada, sabe? Eu vi um episódio que é maneiro, que ele fala que os caras perguntam pra ele se os meliantes reconhecem ele, né? Uhum. Ele, não, vários reconhecem, né? Mas a maioria confunde, me chama de Van Damme, me chama de... Que merda! Que merda pra ambos, né? Eu não sei quem é que se fode mais, né? Me desculpe, senhor Chuck Norris. Isso não vai acontecer mais. Eu tenho dois filmes. Isso é uma categoria de filmes que são uma merda, mas eu adorava ver, eu vi repetidas vezes na minha vida. E por incrível que pareça, os filmes têm todos eles mais de um nome. O principal seria o Férias da Pesada, também conhecido como Quando a Turma Sai de Férias, ou também conhecido como Férias em Palm Springs. Foi o feriado em Fort Lauderdale, né? A gente já falou disso. Que em inglês chama-se Fraternity Vacation. Esse filme é com o Tim Robbins, cara. Nossa, mano. E esse filme, eu acho que deve ter sido o filme que eu mais vi na minha vida. Eu achava muito bom, mesmo sendo uma merda, cara. Ah, mas basta uma busca no Google, que eu sei porque que você gostava pra caramba. Gostava desse filme bastante. Caramba, o Tim Robbins, rapaz. Ei, todo mundo tem um passado, né? Olha só. Que isso, rapaz. É, rapaz, pô, no chanchada americana. É, eu lembro que eu usei bastante esse filme como material. Justo, justo. Pô, mas eu não lembro, eu não, nem vi esse filme, então eu acho. Então você não assistia SBT? Esse era... Se você assistiu SBT, em algum momento dos anos 80 ou 90, você vê esse filme. Ele passava em loop. Ele passava, acabava de passar e passava de novo. Ele tem o molequinho do Fright Night também. Tem. Acabei de ver aqui, esqueci o nome do moleque do filme, Screech, sei lá. E tinha a mulher do Mary with Children também. Não a Peg, a outra, a vizinha. A gostosa, filha do Al Bundy? Não, a vizinha. A vizinha? Ah, sim, é que ele não gostava. É, que o Al falava que ele era um homem. Era um homem. Pô, eu marquei também o Netflix então aqui, cara. Cara, eu acho que esse filme só valia pra que se você fosse um adolescente na década de 90, cara. É, hoje em dia esse filme não faz diferença. Não faz, não faz. Com o Google esse filme se perdeu. Cara, é engraçado que no IMDb, o nome desse filme é A Primeira Transa de um Nerd. Olha nossa, isso. Nossa, mais um nome. O filme tem quatro nomes diferentes, cara. Caramba. A título de curiosidade, no SBT ele passava como Férias da Pesada, mas ele passou tantas vezes que eles resolveram mudar pra Férias em Palm Springs. Justo. Eu assisti achando que era um filme novo, mas quando começou eu falei, ah, tá querendo enganar, que é esse? Esse eu já conheço de cor, vou pegar minha meia. Muito bom, mas tijolo não revida. Tucano, tu não vai falar de Highlander 2? De quê? Highlander 2. Imagina, velho, não entra aqui. Não, você é muito escroto, cara. Não, você é muito escroto. Velho, o filme é bom, caraca. Cara, me explica aí. Além de ser bom, eu me lembro direitinho do pequeno Dave, em 1991, mega entusiasmado, porque o Ramirez voltava. Ele gostou do filme na época, ele cospe agora. Mas na época tá ele gostou. Tá bom, eu gostei do filme na época. Ah, olha aí. Porra, me ligou e falou assim: meu irmão, o Ramirez volta! Mentira isso? Tô mentindo? Eu tinha essa esperança, mas quando eu vi o filme, ele era uma merda. Não era. Por que ele é uma merda? Eu não lembro do Highlander. Você viu Highlander? Sim, pô. No filme Highlander, algumas pessoas, alguns humanos nascem com o dom da imortalidade, mas que acaba se revelando uma maldição, porque eles não podem ter relacionamentos, eles não podem ter filhos e eles ficam sempre sozinhos, perdem todo mundo. Sim, mas deixa eu te perguntar só uma coisa. Sim, pois não. Nesse inteirinho. Vocês estavam reclamando lá que não explica no Prometheus por que os alienígenas engenheiros lá criaram a raça humana e tal, não sei o quê. No Highlander também não explica nada. Mas você não precisa explicar? Não precisa explicar? Lógico que precisa. Tanto é que tem o 2, caraca. Você é muito escroto. Isso cara. Ficou aberto no 1, precisava ter o 2. Mas me lembra aí, no 2 explica que eles eram alienígenas, é isso? Isso. E aí no 1 ele ganha o prêmio. E o prêmio é, ele se torna mortal e ganha todo o conhecimento da humanidade. Ele lê o pensamento. E pode ter filhos, exato. É porque o Tucano, o Highlander, vê se é isso então que a banca concorda. Ele sugeria que isso era uma coisa mágica, metafórica, né? Tem lá o Queen tocando, né? Magic, it's some kind of magic. Exato. E aí, porra, vem o 2 e o cara fala que... Aparece o Tsúculos lá e fala... Aliens! Na verdade, tipo, não fala nada que era uma magia. Não, pô, não, mas... Mas ele deixa subentendido que é algo especial, místico. Uma coisa de outro planeta não é especial? Ai, caralho, cara, sim. Você é muito escroto, cara. Não é especial? É, não, caralho. É especial? Você vai me falar que não é especial? É verdade, é especial e o Elliot já nos ensinou. Olha só, a parada aqui é o seguinte, que vocês não conseguem se transportar pra aquela época. Cara, eu quero que você me explique o seguinte. 1991 é o filme. Essa produção que o pessoal acha que é americana, mas não é. É cinema europeu. Por isso tem um contexto mais profundo. O filme é uma produção da Inglaterra, da França e da Argentina. O quê? É por isso que o cara chama Ramírez. Ramírez. E tem um lance ecológico também, né, Tucano? Então, é essa a pegada. Porque nessa época, 1991, a galera tava em choque. Sabe o que? A bomba atômica foi para os anos 80, era a camada de ozônio nos anos 90. É, teve a Eco 92, né? Exatamente. Tava todo mundo de olho na Eco 92, camada de ozônio, ecologia, Agenda 21, a Carta da Terra. Aí chega, e o filme aproveitou essa onda e teve essa pegada ecológica. Faz sentido. Ele pega todo esse negócio de camada de ozônio e a inteligência do cara que ganha no primeiro foi pra construir um aparato que ia simular a camada de ozônio e impedir que os evils, raios ultravioleta, chegassem à Terra e dizimassem a humanidade. Cara, você é muito escroto. O Ramirez é o personagem mais legal do primeiro... Não, assim, sim. Eu vou fingir que eu aceito essa história idiota do filme. Que o cara salva o planeta, que o camada de ozônio, essa porra. O cara é um alienígena, e aí voltam outros alienígenas e ele volta a ser imortal, distorcendo toda a história. Realmente é uma quebra, né? Vou aceitar essa babaquice. É a quebra da lição, né? Não adianta nada o cara morrer e voltar. É um furo ou outro, mas tem que abstrair, cara. Não, olha que abstração. Mesmo. Eu quero saber, assim, como que ele traz o Ramirez de volta. It's a kind of magic. Ah, não! Ah, não! Exatamente. É magia. É magia. Tá vendo? É um filme, cara, all over the place. Você é muito escroto, cara. Ai, quer dizer, então, que em outro planeta... Aqui na Terra existe magia. Em outro planeta não pode existir magia. Caraca, cara, não deixa de ser uma peça assim. No cu, cara. Você tá realmente defendendo Highlander 2 com todas as forças. Isso é inacreditável, cara. Não só o 2, como eu gostei muito do 3 também. Vai se fuder. Você é muito duro. Eu vou ser polêmico agora também. Vamos lá. Porque criou-se uma mística em torno de um cara. Como se ele fosse um grande lutador e tal. E Comando Delta é uma merda de filme. Você tá falando do... Eu posso ainda emendar e falar que todos os filmes do Chuck Norris são uma merda, cara. São mesmo. É, eles eram bem baixo orçamento mesmo. Eles eram baixo tudo, cara. Antes de você prosseguir, eu vou me desconectar aqui, porque quando ele vier atrás, eu não quero estar envolvido. Eu não quero estar envolvido. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.